Meu povo, não vá se embora pela Itapemirim, pois mesmo perto do fim, nosso sertão melhora. O céu tá calado agora, mas vai dar cada trovão, de escapulir torrão, de paredão de tapera. Quando chove no sertão, o sol deita e a água rola, o sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedir esmola. De cara, capivara. Contra o programa político socialista. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Portadão, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. É isso aí, galera. Tamo aí, De Cara com a Capivara. Mais uma vez aqui, De Cara com a Capivara, na Rádio Lírio Capivara 96,1 FM. Eu sou Falácia e tô aqui mais uma vez com um dos nossos convidadíssimos, o Milton, cara. E aí, Milton, tudo bem? Beleza, Falácia. Boa tarde mais uma vez pra você e pra todos que escutam. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, De Cara com a Capivara. Uma hora mais cedo. Que bom, a gente começou bem. E portanto, uma tarde legal, é. Essa, né? Um sol agradável, né? Pra que ser um pouco esse vento do inverno, né? Uhum. E aí? Muito bom estar aqui com vocês, né? E, assim, achei muito bom você ter... Foi até uma surpresa pra mim, você ter lido aí a letra da música Choveu, aí do antigo Cordel do Fogo Encantado. Porque mostra assim uma realidade que a gente ainda até hoje assiste, né? Óbvio que diminuiu muito assim uma realidade como essa nos tempos de hoje, porque as pessoas têm mais oportunidades, né, de se manterem no seu seio e, consequentemente, tocarem o barco, né? Tocarem a vida. E essa chuva do Cordel do Fogo Encantado, né? Essa chuva que cai assim, né? Através dessa música Choveu, né? Ela é uma chuva de muitas palavras verídicas, né? Então, eu acho importante porque deu para refletir até mais sobre, né, o significado das palavras dessa música Choveu, né? Eu fiquei surpreso e achei muito massa porque é uma das músicas que fazem parte do indicativo aí, né? Então, é isso aí, galera. Que legal, eu também fiquei muito contente como as coisas foram acontecendo, né? A gente conversou, eu falei, olha, o que você acha, né? Você dá uma entrevista, falou, pô, que legal. Você, na hora, topou, né? As pessoas às vezes ficam meio assim, meu, que medo. O cara pediu pra eu dar uma entrevista. O que ele quer de mim? Muita gente fala, fica meio assim, como, não, você falou, que da hora, vamos fazer. E a gente já combinou de conversar um pouquinho antes, né? A gente trocou uma ideia, a gente já se conhecia, eu e o Milton, a gente já se conhecia. Mas a gente nunca parou pra conversar bastante, assim, né, Milton? Uhum. Acho que esse é o momento. Mas o momento que eu tô te entrevistando, né? É um pouco diferente. Deixa eu só falar uma coisa, uma curiosidade que eu vi esses dias. O Jô Soares, ele tava dizendo por que ele acha interessante a entrevista. Ele acha interessante porque na entrevista é um voyeurismo, sabe? O cara que tá ouvindo lá na rádio, ele fica olhando duas pessoas conversarem, entendeu? É quase uma conversa que as pessoas não deviam escutar. A gente exibe para os outros. Essa é a atração da entrevista. É importante porque a gente passa a ter uma visão externa de nós mesmos, né? É. Tanto através das pessoas que nos veem ou nos escutam, como também para nós mesmos, né? Para nós mesmos que assim, observamos muitas coisas de nós que as pessoas muitas vezes falam e a gente não consegue escutar ou não quer escutar, né, pura e simplesmente, né, porque a gente não aceita, né? Aí isso passa muito, né, pela questão da ideia que a gente tem de cada um de nós, e a entrevista ela dá essa possibilidade de a gente, vamos dizer assim, né, suplantar, né, esse tipo de barreira que é o preconceito, por exemplo, sobre nós mesmos, né? Porque a gente reflete, né, aquilo nos outros, né? Então a entrevista é importante porque a gente pode revelar muitas coisas mais tarde, né, quando a gente faz uma releitura daquilo que a gente falou naquela entrevista, né, e dos pensamentos que a gente desenvolveu, né, das ideias, né, tal como eu achei massa o que você leu aí, né, e da importância que você diz agora sobre a entrevista. Mais tarde a gente vai ver, né, o significado de tudo isso. Uma coisa que eu acho interessante são pedir essas três músicas, entendeu, pra galera. As pessoas, algumas pessoas têm uma dificuldade imensa, outras... Cada um tem um estilo, sabe? É interessante. E que dá muita... só essa escolha de músicas eu acho que dá o tom da entrevista, pra ser bem sincero. Uhum. A música, cara, é uma modalidade da arte, assim, né, que... Ô Milton, desculpa te interromper, mas eu queria fazer uma pergunta pra você. Sim. Porque não sei se você notou, mas eu nem te apresentei, né? Eu não falei, é o Milton, meu amigo e tal. Mas eu poderia ter falado mil coisas. Ah, o Milton é, sei lá, prefeito da cidade de Taratatá, não sei aonde. Uhum. Né? Não falei. Mas por isso que eu queria que você se apresentasse pra quem tá ouvindo. Quem que é você, Milton? Então, o nome é oficial. Se quiser, eu falo, né? É José Milton Figueiredo, né? Mais conhecido como Milton mesmo. Nome oficial. Milton, né? Porque cada um tem o seu apelido, né? Entendeu? O Colheres, o Falácia. O Falácia, como você mesmo, né? Quem mais? Tem o Bobina. Capela. Capela, exato. Bode. E aí tantos outros, né? Mas assim, aí eu sou um professor de história e eu vim de Arco Verde. Tá aí o fato de eu ter indicado, por exemplo, essa música, né, do Cordel, porque aí vai ilustrar, né, um pouco aquilo do que das minhas raízes eu sou, né? E tal como aquele que veio pela Itapemirim, né, não foi muito diferente, saca? Né? Então, assim, só que cada um tem seus propósitos, ou tinham, ou ainda tem seus propósitos quando pegam um ônibus lá no Nordeste, no seu seio, na sua terra natal, deixa os pais, né, deixa os irmãos, os amigos que construiu ao longo dos anos, etc e tal, né? Mas enfim. E você acha que é quase como mudar para um outro país, assim? Aqui dentro do Brasil é como se fosse, cara. A única diferença é que a gente fala o mesmo idioma. Eu digo, é porque a distância, cara, é muito grande, né? Se hoje o vamos dizer assim, antes ainda mais. Hoje, porque a gente tem as empresas aéreas que, assim, possibilitam que você faça N viagens no Brasil, né? Porque tem mais pontes do que antes, uhum, né? Então se torna, quanto maior a oferta, né, a demanda fica melhor, né? Então a acessibilidade. Uhum. Mas naquela época era de ônibus mesmo, e havia assim aquela, e ainda hoje existe aquela distância quilometral, né? E aí, né, tem toda uma história, né? Tem uma música, por exemplo, que ela fala de uma parte histórica, né, dessa migração, né? Sempre, né, constante, né, do Brasil inteiro, né, faz a banda de cá, por exemplo, do Sudeste, né? Sobretudo São Paulo, né? Que é a música Triste Partida de Luiz Gonzaga, que aí ela foca mais realmente assim, o que era naquela época aquele sertanejo que deixava aquele pedaço de chão que ele tinha, a sua casa, saca? Hoje tem os programas aí, né? Vamos mudar o script? É. Vamos ouvir essa música? Ah, põe aí pra gente. Vamos ouvir. Você tá falando sobre ela? Rádio Livre Capivara 96,1. A gente vai procurar agora pra vocês aqui que estão ouvindo essa conversa gostosa na Rádio Livre Capivara. Como é que chama mesmo? A Triste Partida de Luiz Gonzaga. Você tá ouvindo aqui mais um De Cara com a Capivara. Ah, não deu. Vamos lá, procurar na internet agora. É assim mesmo. A gente vai colocar pra vocês agora uma musiquinha. Você tá ouvindo agora? É uma seleção agora. Você tá ouvindo Yaga Jazzist. Uma seleção que o conta da não, fazer um merchan aqui, mas um merchan legal. Toda terça-feira aqui na Rádio Livre Capivara tem um programa chamado The Jazz. A trilha sonora que tá rolando atrás, que vocês estão ouvindo, é desse programa, entendeu? Se gostou da música, terça-feira ao meio-dia, grande exibe dias de língua cortada. Tá ouvindo agora? Como é que chama? Yaga Jazzist. Daqui a pouco eu coloco pra vocês a Triste Partida. Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, meu Deus. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, ai, ai, ai. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas nota esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Ai, ai, ai, ai. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Meu Deus, meu Deus. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Ai, ai, ai, ai, ai. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o nordista, pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Ai, ai, ai, ai. Agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer: meu Deus, meu Deus. Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Ai, ai, ai, ai, ai. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Meu Deus, meu Deus. Se o nosso destino não for tão mesquinho, cai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar. Ai, ai, ai, ai. E vende seu burro, jumento e o cavalo, e até mesmo o galo vendeiro também. Feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, ai, ai. Em um caminhão ele joga a família. Chegou triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, ai, me bota pra fora da terra natal. Ai, ai, ai, ai, ai. O carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena. Então, Palácia, a gente percebe aí na letra dessa música, assim, uma verdade assim, que hoje ela é constatada de uma outra maneira, não é? É, eu lembro quando eu era criança, desde criança minha mãe sempre teve bar e restaurante, e ela tinha uma coleção de long plays, assim, onde ia passando os vários autores musicais para que agradasse a freguesia, né? Logo, as margens da ferrovia, né, onde a estação, né, trazia muitos viajantes, né, e tem uma freguesia que tinha que agradar a todos. E esse era um dos LPs que muita gente pedia para passar, sabe, essa música. E desde criança, eu nos dias de feira, sobretudo, sábado, sexta-feira, né, é dia da feira livre, né, e ela conta exatamente isso, né, é uma realidade que naquela época... Né, isso foi nos idos da meados da década de 70. E essa letra, ela vem bem de antes disso aí. É, lembro quando a gente estava, né, comentando como seria, né, a nossa conversa, aí eu falei a respeito: nossa, meu pai trouxe pessoas aqui para Araraquara há muito tempo. Eu disse: ah, cara, putz, eu queria que você falasse um pouco disso aí, né, amanhã. Pá. É verdade. Essa história é maravilhosa. Você vê que essa música, ela conta um... Eu imagino o meu pai trazendo ali no pau de Arara, não só aquela família que está sendo contada aí pelo Luiz Gonzaga nessa música, mas como outras. Quantas vezes seu pai fez esse trajeto? Ah, eu perguntei para minha mãe, ela disse que foram umas duas ou três vezes no máximo. Poxa, então era uma viagem dura, assim. Era. Ela disse que era 30 dias. Minha mãe mesmo veio. 30 dias. É. Minha mãe mesmo veio aqui para a região de Ricão. Inclusive, eu tenho dois irmãos que nasceram em Araraquara, né? É, os meus irmãos mais velhos, né? Um faleceu em 98, mas a minha irmã mais velha, que nasceu em Araraquara, irmã dele, os mais velhos da família, deve ter acho que uns 65 anos, 63 anos, ela disse que eles nasceram aí, né? E foi assim uma época em que esse pessoal vinha fugindo exatamente da seca, né? Aí essa letra mostra, né, uma realidade que hoje a gente não constata da mesma maneira, né, mas existe assim um... Existe um prisma ou algo que a gente pode observar, né, em alguma forma, né, de migração hoje, como eu disse para você, é menor, né? Entretanto, né, a gente ainda percebe de alguma maneira as pessoas terem aquele sonho de querer vir para o grande centro, desenvolver, né, algo economicamente, constituir algo. Por exemplo, não foi o meu intuito, né? O meu intuito, quando eu vim para cá, eu vim assim porque eu estava com aquela sede, saca? De passar aquele saber que eu tinha construído, né, ao longo do meu curso, né, ao longo da minha própria vida mesmo. Você na formação. Você se formou lá, né, no Centro de... Centro de Formação de Professores de Arco Verde. De Arco Verde. É. Uhum. O César, hoje é lá é onde sedia a Universidade Estadual de Pernambuco. Uhum. É, com outros cursos, tais como Direito e Enfermagem, e continua tendo os mesmos, tá? Uhum. Tal como História. Mas quanto tempo tem o centro? Cara, desde o final da década de 60. Nossa. Arco Verde é uma cidade grande, né? Tem 78 mil habitantes. Né? Mas é um dos grandes centros. Assim, é um dos grandes centros do interior do estado. É. Tem Garanhuns próximo, a 88 quilômetros, que já é um polo urbano difusor da região do Agreste Meridional, enquanto que Caruaru já é do Agreste Central para o Agreste Norte, né? E Arco Verde ali é a parte começo, né? O porto chamado Portal do Sertão, ou Capital do Sertão, como muitos chamam lá. Ah, é? Capital do Sertão? Porque é o começo do sertão, né? Da região... Ah, é o começo. Mais para oeste? Para oeste, é. É o interior. O interior. Porque o estado de Pernambuco, tal como outros estados da região nordeste, é dividido em micro-regiões. Tem a região litorânea, que é a Baixada, depois que você desce a Serra da Rússia. Né? Então, Serra da como? Serra da Rússia. Da Rússia? É. Por que chama Serra da Rússia, você sabe? Olha, cara, eu acredito que é devido aos recortes que tinha antigamente para poder chegar até lá embaixo, porque da montanha russa, por exemplo, você tem nos parques de diversões, né? Tem geralmente aqueles contornos e aquelas descidas muito, muito arrojadas, né? Aí penso eu que seja em alusão a isso, né? Mas eu nunca procurei saber. Mas daí, da Serra das Russas, né? Uhum. Eu falei Rússia, mas é Serra das Russas, né? Até o Agreste, que é onde situa mais ou menos a cidade de Bezerros, né? Uhum. Quando começa o Agreste, essa outra região que é chamada região da mata, da zona da mata, que é onde sempre predominou muito a Mata Atlântica. Hoje tem alguns resquícios de Mata Atlântica, mas a maioria dos morros, né, que é muito cheio de morro essa região. E foi tudo devastado? Para plantação de cana-de-açúcar, e até hoje existem as usinas lá que cultivam. Mas tem algum dado do seguinte tipo que me interessa? Nesses desmatamentos, se plantou cana-de-açúcar e depois tenha virado uma vegetação mais ruim, tenha consumido o solo, que não dá mais para plantar... As viagens que eu faço, que nas férias que eu vou lá, tal como eu fiz agora... Né, para Peroba, que é onde eu tenho lá uma casa assim que eu fico de férias, né? Uhum. É onde minha irmã também tem casa lá. Uhum. Né? E a gente observa que nos morros, né? Sempre que eu vou para lá, eu observo os morros estão assim como que estagnados, né? Tem outros que não. Que eu observo, né, que existe o replantio da cana. Agora eu não sei se aqueles morros pelados ainda estão esperando, né? Um plantio, enfim. Mas também observo que tem muitos morros que ainda se conserva a Mata Atlântica. Uhum. Né? Então, mesmo porque teve a última lei que foi do meio ambiente aí, a respeito das reservas que tem, que cada, né, dono de terra tem que preservar, né? Então, observo que tem sim. E existem regiões, né, no estado de Pernambuco onde há uma preservação assim, natural, né, como a Caatinga, que é um bioma muito importante e preservado, né, assim, por conta da própria história. Né. Mas a gente falou dessa região onde chega até Bezerro, daí começa a Agreste, né, passa por Caruaru. Quando você chega em Arco Verde, acaba a região do Agreste de Pernambuco. Ah, sabe? Entendi. Aí... o Agreste já é uma mistura entre algumas matas mais frondosas, altas, né, e algumas restingas ou vegetação da Caatinga. Mas quando você chega em Arco Verde, aí finaliza o Planalto da Borborema, que começou lá na Serra das Russas. Né? E esse planalto tem altitudes, né, de 1.050 metros, em Garanhuns, por exemplo, ou em Triunfo, lá no Alto Sertão, já próximo de Serra Talhada, né? Onde o frio lá dá 7 graus nessa época. Jura? Cara, essa época que você vai lá em Garanhuns, está caindo aquela neblina, aquele frio, né? Então tem o FIGO, por exemplo, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. Se você for, né, ver a programação, é cada atração fantástica e atrai muita gente por conta não só do clima, como aquela harmonia assim com aquele cultivo que a cidade faz da cultura, da arte, da musicalidade, sabe? É o que Arco Verde faz no São João, por exemplo, no mês de junho. Você gosta de calor? Eu curto muito calor, cara. É. Saca? Tanto é que aqui em São Carlos eu acho muito massa quando na época do verão. Né? Na época do inverno eu me empacoto muito. Boto muita blusa pra ficar sempre quente, né? Pô, mas o inverno deixa a gente mais juntinho, ó. A gente tá aqui, na Rádio Livre Capivara. Isso é o bom do inverno. Eu não tô dizendo que eu gosto mais do calor porque talvez seja o fato de eu ter nascido numa região de clima quente, né? E, por exemplo, Arco Verde. É, durante o dia é muito quente, né? Mas à noite venta bastante, faz muito vento e se torna frio. Você tem que pôr blusas tal qual você usa aqui, né? Porque quando você entra em um ambiente, pronto, passou o calor, tira as blusas, mas saiu como se fosse clima de deserto, né? Mas aí foi desse lugar que eu vim. E daí aí eu tive assim a percepção de indicar aquelas músicas, né? Para mostrar um pouco a realidade, já que você também no que havíamos conversado antes, gostaria de apontar mais assim, né, pela nossa conversa, algo a esse respeito, né? Então, e outras coisas mais. E que coisa interessante, não é? É uma história que foi repetida. Uma história foi repetida por muitos caras, né? Foi repetida por Nelson Rodrigues, quem mais? Clarice Lispector. Nelson Rodrigues veio pra cá, acho que com 4 anos de idade, né? Quantos outros, entendeu? Tô falando nomes da literatura e da música também, né? Você vê que o próprio Luiz Gonzaga foi um cara que despontou com esse ritmo forró, baião, né? Quando ele veio se apresentar nas rádios nacional do Rio de Janeiro daquela época, na década de 40 já, sabe, final da década de 40, começo da década de 50, né? E aqui também em São Paulo, na capital, porque até hoje são os centros assim difusores, né? Sim. Da mídia como um todo, né? Então, nesse sentido, né, quem consegue, né, adentrar, né, a mídia nesses centros urbanos e se ilustrar neles, né, então consegue mostrar realmente aquilo, né, que plane as suas ideias, né? Como o próprio Luiz Gonzaga, que ele tinha aquela importância de mostrar o âmago das suas origens, saca? A formação daquilo e de como é que era aquilo que existia e de que ninguém tinha conhecimento daquilo. Isso, uma coisa interessante. Fala. Que é isso, né, cara? Eu acho que esse é o motivo da gente estar aqui. Que é a Rádio Livre Capivara, entendeu? Você pode vir aqui e qualquer pessoa pode vir aqui, entendeu? Qualquer Sei pessoa. Que é bom. E tomar os meios de comunicação de maneira que todas as pessoas possam se expressar, entendeu? Fazer isso que você está falando. Né? A gente vai ser ouvido. Você veio para cá e vai ser ouvido, caramba. Isso todo mundo. As pessoas, todas as pessoas. Vamos conversar sobre isso, sobre Rádio Livre, Rádio Livre, no próximo pedaço. Vamos ouvir uma música agora, o que você acha? Eu acho assim muito bom, cara. Vai dar uma respirada. Eu vou pôr uma música aqui. E daí daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Você está ouvindo rádio, De Cara com a Capivara hoje, com um convidado especial, o Milton. E agora você vai ouvir uma musiquinha que o Milton escolheu pra gente ouvir aqui. Você vai ouvir o Gonzagão, o Trem da Serra e Arco Verde. E a gente vai voltar a conversar. Enquanto isso, eu tento fazer esse treco funcionar, esse tal de computador, né? Pô, esse negócio era pra ajudar, não era, Milton? É verdade. Esse negócio atrapalhou, cara. Atrapalhou altas tecnologias aí pra, né, que, né? Mas de todo modo, a tecnologia, tal como. Fala mais sobre isso. O que você pensa sobre isso? Sobre tecnologia, cara. Você falou sobre cultura um pouco no primeiro bloco, né? A gente pode voltar a falar sobre isso, que eu acho que é um assunto extremamente interessante, que você Você está escrevendo um livro, né? Sobre... Então, eu estou escrevendo um livro em que... esse livro ele é dividido assim... Eu sempre costumo dizer que é dividido em duas partes. Né? É. A primeira parte do livro é aquela que é dedicada a... Só um adendo. Parte cultural. Só um adendo, desculpa. Pois não. Eu consegui fazer voltar a música? Pronto, então põe ela aí, depois a gente troca ideia sobre isso aí. Tá. A gente vai ouvir o Gonzagão, né? Começo. É, ó. Desculpa, galera, eu viajei. Eu sou iniciante aqui. Eu, em vez de subir o PC, eu subi o auxiliar e daí não tinha som. A gente vai ouvir agora na Rádio Livre Capivara 96,1 FM. São 5h43, quinta-feira. 17 de julho de 2014. 17h45. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Gonzagão, o trem da Serra e Arco Verde. Epa, olha aí, meu conterrâneo, o trem da Serra tá chamando, eu também tô nessa aí. Alô, Vitória, terra da caninha boa. Serra das Rosas, mas que doce abacaxi. Já vou dizer os adeus, gravatar. Em Arco Verde tem alguém a me esperar. Ai, ai. Caruaru, capital do forró. Tô com pressa, tô fechado. Deixa um beijo pra Filó. Cabo de trem de São Caetano, demorou-se. Tô com sede, quero doce de pesqueira saboroso. Eita, mimoso, vai. Verde me espera, hoje é feira. Eita, mimoso, vai, abre a porteira. Que Arco Verde me espera, hoje é feira. Cidade linda, coisa minha, meus amor. Arco Verde, gente boa, aqui estou. Cidade linda, coisa minha, meus amor. Arco Verde, gente boa, aqui estou. João Silva, você que é dono desse trem tem que cantar muito mais, viu? Eita, olha aí, meu conterrâneo, o trem da Serra está chamando, eu também tô nessa aí. Alô, Vitória, terra da caninha boa. Serra das Russas, mais que doce abacaxi. Já vou dizer o Adas gravatar. Em Arco Verde tem alguém a me esperar. Caruaru, capital do forró. Tô com pressa, tô fechado. Deixa um beijo pra Filó. Diabo de trem de São Caetano, demorou-se, tô com sede, quero doce de pesqueira saboroso. Belo jardim, ai, quanta saudade. Aquele abraço e muita felicidade. Eita, mimoso, vai, abre a porteira. E Arco Verde me espera, hoje é feira. Cidade minha, coisa linda, meus amor. Arco Verde, gente boa, aqui estou. Cidade minha, coisa minha, meus amor. Arco Verde, gente boa, aqui estou. João Silva, peraí. Caruaru também é nosso amor, rapaz. Caruaru é gente. Você não viu a patata lá, não, rapaz? Tá todo mundo lá, o Nildo Almeida, João Luiz do Forrozão, meu amigo Eugênio Torres, com careca e tudo, Zé Luiz Finizola. Caruaru mostrou a cara. Então, cara, essa música ela mostra assim a geografia do que eu tava te falando. Arco Verde tem aquele formato, né, mais estendido do seu território de leste a oeste e dividido entre zona litorânea, zona da mata, onde a Mata Atlântica e a Cana. Deixa eu só falar uma coisa. Esses caras fazem essas viagens, né, pra cá, e saem umas coisas assim, assim, abraços e beijinhos, carinhos. É um baiano, né? Uhum. coisas fantásticas vindo aí, né? Pra você ver a diversidade musical que existe no Brasil, em suas regiões, como no Sul, no Nordeste, no Sudeste, né? Então aí... Mas olha só, desculpa, eu fiz uma pesquisa e vi aqui as músicas, os estilos musicais do Nordeste. Tem uns trocentos. Eu não conhecia vários. Olha isso: coco, chachado, martelo, agalopado. Tem um que chama agalopado. Samba de roda, baião, shot, forró, axé e frevo. Cara, eu só conhecia baião, shot, forró, axé e frevo. E o shot, se me perguntassem assim de cara, eu não sabia, não ia saber falar, não. Se dança muito shot na época do São João, né? Inclusive o Luiz Gonzaga é um dos que assim, tem muitos shots bons, né? Se você for ver assim, uma boa parte do conjunto musical dele são shots. Mas aí a gente estava falando, né, dessa geografia de quem eu sou, né, e pá. Então eu sou essa pessoa aí que veio desse lugar, dessa região do começo do sertão, né, chamada Arco Verde, por conta de que é uma tradução indígena, de uma palavra indígena, né, que quer dizer Mui Arubi, né? Mui Arubi é o nome de uma índia. Arco Verde, na realidade, é o nome de uma. Nossa, que lindo! Aí tem toda uma que fantástico. Uma história, inclusive até Arco Verde, um pouco lendária, digamos assim, porque está nas origens da formação nossa. É tipo, né? Que nem no inglês, do Brasil. Na colonização inglesa. Tipo, é touro sentado, né? A tradução de. Tem lugares que lá chama touro sentado. É porque os indígenas, desde o sul extremo até o norte extremo, né, todos eles, todos os povos autóctones, eles nos seus idiomas, né, nos seus dialetos, como muitos dizem. Cara, você adora história, né? Eles gostam muito, cara. Eles atribuem os nomes de seus, né, dos seus, de acordo aquilo o que a natureza muitas vezes, né, estava apresentando naquele dia. Você fala, o touro sentado, né? Vai que o touro estava sentado naquele momento, esperando a vaca. É, né? Verdade. Mais ou menos assim. Mas, e aí existe também essa história, né? Até hoje, conserva-se, inclusive, a casa, né, o museu, que é a casa chamada Fundão, que é o sítio do Fundão, né, que é uma região onde foi ali que desenvolveu essa família Arco Verde desde outrora. Mas fala um pouquinho mais perto, Milton. Pois não. Então, esse lugar tem toda uma história. Depois veio se formar uma feira de gado por conta da fazenda que se desenvolveu ali. E da fazenda de gado surgiu um povoado, do povoado surgiu uma feira de gado, e a feira de gado ela está exatamente um ponto assim onde fez o desenvolvimento econômico da cidade, e com a ferrovia chegando, que foi pontual para que houvesse... É um entroncamento ferroviário ali também, né? É ferroviário e rodoviário, não é? Rodoviário. Nossa. Então, isso tornou com que as cidades se tornassem um polo de difusão e de atração, né? Hoje, por exemplo, de serviços, de comércio, né? De serviços vários, né? Na sua medida proporção, né? Assim, outros lugares, outras cidades circunvizinhas, elas buscam os serviços, o comércio. Tal como São Carlos, por exemplo, agrega uma região, né, de outras cidades. E é um centro também nesse sentido, então? É de hospitais? É. Um centro de serviço onde você encontra a saúde ali à disposição, seja ela no âmbito privado. Né? Como que é a saúde lá? Como é que tá a saúde de Arco Verde? Olha, cara, tá muito precária. Inclusive, eu vi uma entrevista assim do presidente regional, né, que o hospital estava assim, passando por situações difíceis, né, não muito diferente de outros lugares do Brasil. Né. Então eu acho que isso é uma questão mesmo de programa, né, mais voltado para o atendimento, né, direto, né, ali, né, de prevenção. Mas, no mais, assim, a cidade ela oferece, né, o comércio, né, oferece a educação, que é muito forte também, né, e a cultura, que é um ponto assim, onde tem agregado mais valor, né, no que diz respeito à empregabilidade, uhum, ao circuito econômico, né, que passa para oferecer mais empregos, né, uhum, sejam eles momentâneos ali, é, né, em que as pessoas procuram se valer, né, do movimento cultural, como no caso as festividades juninas, né, ou as festividades do final do ano, né, uhum, ou encontros religiosos, que é uma cidade também que tem essa parte assim muito religiosa também, né, é um centro assim, um ponto, uhum, muito importante, ou ecológico, por conta do Vale do Catimbau, que está ali próximo, e então muitos estrangeiros, sobretudo daquela região ali da Alemanha, né, os austríacos procuram essa região ali para fazer turismo, mas o forte mesmo é esse turismo ligado à produção cultural que está mais voltada para a musicalidade. Uhum. Né? Então, quando passa essa fase, vamos dizer assim, né, vem o comércio sempre fazendo algum tipo de feira, algum tipo de programa que vislumbre, né, as pessoas procurarem ali se servir daquilo que eles estão difundindo, né? Porque é uma cidade de quase 80 mil habitantes, mas que sofre com abastecimento d'água. Nossa. Então, para você ter uma ideia, agora que desenvolveram... Que é essa música, né, cara? Como é que é? Chover. Meu povo não vá assim, embora pela Itapemirim, pois mesmo perto de mim. Ah, sim. Nosso sertão melhora. O céu tá calado agora, mas vai dar cada trovão. Que esperança, né? Foi isso que me embasbacou, entendeu? Essa esperança. Caramba, tem que ter, cara. Não tem outra opção, a gente tem que viver. A gente tem que viver. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, sabe? Mais nova até do que aquela que nasceu aqui em Araraquara, né? Ela mora em Belo Jardim. Inclusive é citada naquela música que acabou de passar. É uma cidade assim, cheia de água, vamos dizer assim, muito farta. Né? Porque tem barragem, muitas barragens, uma região muito chuvosa, fica no Agreste, né? Tem indústrias por conta exatamente disso, né? E ela diz, eu não sei como é que uma cidade daquela consegue, né? A gente vê a cada dia os prédios, né, a exploração imobiliária, etc, tal como não muito diferente daqui e tantos outros lugares do Brasil, né? Mas o que ela interroga é a respeito da questão da água. Como é que uma cidade sem água pode? Mas porque tem a esperança, né? E a gente espera que realmente chegue o momento em que a água, né, seja as torneiras de todos, né? Sabe, porque não é de todos que chega a água lá. A gente toma banho, né, não de chuveiro, né? E esse banho assim, cara, a gente toma ele... Peraí. Você falou um negócio forte agora. A gente toma banho, não é de chuveiro. A água é limitada. Muito limitada. Nesse ponto. É engraçado que Mas isso e essa desigualdade tá lá dentro também? Tá, sim. Jura? Só que é uma desigualdade que as pessoas, né, que estão lá, elas, como você disse, essa esperança, né, tá dentro de cada uma delas. Essa esperança, deixa eu falar uma coisa, tá me incomodando, então a gente podia ouvir aquela música, essa música agora, não podia? Não é? Pode ser. Pode ser, não pode? Ó, é o seguinte, vamos ouvir essa música. Essa música foi o poema que eu declamei no início desse programa. E agora a gente vai ouvir essa música que inspira essa conversa, né? Eu acho que essa reflexão, cadê essa música? Agora eu vou acertar, vocês vão ver. É só uma troca aqui. Qual que a gente vai ouvir agora? Chover, né? A gente não ouviu, não ouviu ainda. Vamos ouvir Chover, do Cordel de Fogo Encantado. Ouve aí, galera. É lindo. Peraí, vai funcionar. Opa, aí. Quando canta, me incomoda. Olha esse batucado dessa galera. E sem cantar, passa nove. Porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Quando canta me incomoda. Passa três meses cantando e sem cantar passa nove. Porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Presta atenção, galera, presta atenção, é agora. Mas vai dar a cada turbão, de escapulir torrão, de paredão de tapera. Atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Thank you. chover. Caramba, cara, vocês estão ouvindo isso? É um clamor aos deuses. É um clamor. A Rádio Livre Capivara, se pudesse, se tivesse a força de fazer concretizar esse clamor, eu faria. Quem não faria? O que é que está acontecendo com esse mundo? Tem alguma coisa errada, vocês não acham? Rádio Livre Capivara 96,1 FM. FM. De cara com a Capivara. Hoje, aqui com o Milton. A gente estava falando sobre essa música e trocando uma ideia. E daí, no meio dessa conversa, eu falei: Milton, você me falou que está escrevendo um livro, cara. Fala sobre essa história, pelo amor de Deus. Então, o livro tem duas partes, como eu havia dito para você, né? Ó, é que uma refere-se às coisas relacionadas à cultura popular. Tá bom, retorno. As manifestações da cultura. Você acha que tá legal? Ah, para mim tá bom. As se, manifestações. Se quiser, eu mudo alguma coisa ali. Não, também tá ótimo. Tá, se preocupa, vamos não. Lá. Então, uma se refere à defesa que eu faço da promoção, da valorização e do investimento que sempre tem que ser feito na cultura popular, nas manifestações, nas suas expressões. Desculpa, tem um título já, história? Não, não tem um título ainda, porque não. Como eu tô ainda escrevendo e nem sei que dia que eu vou lançar ele, uhum. Mas é outra parte também desse livro, relacionada a um diário que eu escrevo chamado Diário Imediato. Nossa. O título desse diário, né, ele é imediato porque ele traz notícias de qualquer maneira, em qualquer tempo, né? Você quer uma notícia lá de 2014, você quer uma notícia de 2024, entendeu? Uhum. É um diário assim, que tem um perfil fictício, uhum. Ao mesmo tempo premonitório, né? E ele tem assim... É mais um perfil político, isso, econômico. Isso tá bem para uma poesia, né? Essa figura. É, mais ou menos por aí, né? Então eu escrevo... É como se eu estivesse escrevendo uma notícia, né? De algo que tá rolando em 2020, por exemplo. Aí você vem perguntar, mas que tema que é? Aí ele pode ser cultural, pode ser político, pode ser econômico. Mas de que ou de onde, de que lugar, né? Uhum. Eu, geralmente eu escrevo a respeito do Brasil mesmo. Sim, sim, sim. Saca? Então aí, para outra parte que é essa da cultura, né? E eu defendo muito no livro que as expressões da cultura popular têm que ser sempre valorizadas, porque ela desvencilha o jovem, né? De outros meios em que a sociedade... ela pode agregar ele, né, que não são muito positivos, né? Então, à medida em que você tem, né, grupos, associações, né, ou pessoas que se reúnem para desenvolver alguma coisa relacionada à arte, à cultura, a qualquer expressão da cultura, eu digo popular porque a gente sabe que 80% da nossa população, né, ela é a massa, né, ela é o povo, ela é popular, né. Os outros têm os seus perfis, né, vamos dizer assim, né. Então a expressão maior da cultura popular, ela tem... Você acha que você faz parte da massa? Eu sempre fiz, né. Eu sempre fiz e continuo fazendo e sempre farei. Porque as minhas origens, a minha, né, dos meus mais próximos, os pais, os avós, os bisavós, né? Nenhum de nós nasceu em berço de ouro, vamos dizer assim. A não ser que se eu for remeter a ancestrais mais primordiais, né? Aí você relata esse tipo de coisa no livro? Olha, eu relato algumas coisas, né, relacionadas e tal com essa parte de que é a cultura mesmo, né? Eu lembro que você me contou uma história curiosíssima que eu achei que você ia falar sobre ela, não sei porquê. Você me contou que uma vez você estava doente E seu pai falou, não, põe o pé no chão aí. Ah, sim. Né? É, são chamadas simpatias. Nossa, mas sempre... essa eu nunca... é muito bonita, é. Sabe? Eu vou resolver o seu problema agora. É. Conta essa história. Geralmente a gente, quando é criança, a gente tá correndo, fazendo nossas brincadeiras, né? E naquela época a gente brincava muito na rua, porque era o nosso portfólio, assim, de difundir a nossa parte lúdica. Então, aí a gente brincava de várias coisas, estava se cortando, se machucando, né? E aquela inflamação, às vezes, né? Ou um dente que estava por cair, né? Criava uma íngua, né? Vamos dizer assim, na parte onde a gente tinha aquele ferimento. Se fosse no pé, aí criava uma íngua, vamos dizer, na virilha, né? Se fosse um dente que estava ali caindo, um dente que a gente chamava quando a gente era pequeno de leite, né? Uhum. Aí criava uma íngua, vamos dizer, aqui no pescoço, sei lá. Aí meu pai dizia, vamos curar isso agora, né? Uhum. Aí a gente põe o pé assim ali no chão, ele dizia, põe o pé aqui, né? Aí ele pegava a peixeira, né? Aí circulava, riscava assim ao redor de todo o pé, assim, né? Tira uhum. o pé agora. Aí riscava uma cruz assim, zuc, zuc, saca? Sobre aquele desenho do pé imaginário. Uhum. Né? Aí, no dia seguinte, uhum. como é que você tá, Anilton? Meu apelido é Anilton, né? Uhum. Ah, eu melhorei, papai. Não, melhorei. Como é que é seu apelido? Anilton. Anilton? Anilton. Por quê? Porque. Meu nome poderia ter sido Anilton, se não fosse uma influência muito mais forte dos padrinhos, né? Que na hora de nascer e do batismo, olha, são pessoas muito achegadas da família, e como se fossem famílias, né? Então tem uma influência em mudar, assim, algo que muitas vezes os pais tenham decidido, né? Uhum. E aquele afeto e aquele carinho, né, que a gente sempre aprendeu desde pequeno, da família, da importância, né? Da amizade, da família. Isso vem de quando a gente é pequenininho já, né? Exato. Essas coisas assim, né, fizeram com que o meu nome mudasse, né? E é muito pequeno esse nome, Anilton, porque seria Antônio Figueiredo, né? Entre o Antônio Figueiredo, Alberto Figueiredo e Anilton Figueiredo. Os três irmãos. Nossa. Né? Que bonito. Aí, vocês são em três. Um morreu ano passado, mais novo. Jura? Mas poxa, Deus está com ele, né? Ou ele está com Deus. Então, você era ligado a ele? Né? Demais. É. Inclusive, poxa, eu senti assim, muita tristeza e foi muito assim, difícil de retomar assim, o cotidiano, pensando em que não existia mais meu irmão. Mas aí, dessa maneira... Eu perdi uma tia minha, que eu era muito apegado quando eu era criança. Você sabe como é que é esse sentimento, né? É um sentimento que parece que ninguém deveria ter, né? Inclusive, eu tô assistindo um filme agora chamado Noé, né? Eu não tinha assistido ainda, acho Noé? Que já foi lançado ano passado, sei lá quando foi. Aí ele fala muito dessa questão, né, da espiritualidade e da finalização de cada um de nós, né, aqui na Terra, né? Então... Assim, começou muito ligado a coisa da espiritualidade, da religiosidade. Eu gosto muito de estar ligado a isso aí, né? Porque o mundo ele é muito materialista, né? Então a gente tem que realmente se ligar a isso aí. Você acha que seu livro trata também sobre essa questão da religiosidade não, do povo argentino? Meu livro já não tem isso aí, não. Não é um enfoque dele. Não, a gente está até trocando essa ideia por conta de que eu sigo para esse ponto, né? Uhum. De quando eu falava do meu apelido, de como que seria meu nome, né? Aí meu nome passou a ser José Milton Figueiredo, né? Porque o padrinho, a madrinha achou... Madrinha é a minha mãe Dolore, né? Saca? Até hoje ela tá lá, né? Então, é assim, é daquela época em que as madrinhas elas tinham um papel fundamental na criação do filho. Jura? Sabe? E até hoje ainda se tem um respeito muito grande assim pela figura mais velha. Lá, mas e assim, ainda se tem um respeito muito grande, galera que está nascendo agora também, existe essa cultura, porque olha só, eu nasci em 85, não tinha relação, a minha madrinha era alguém legal, parecia uma tia distante, entendeu? Depende muito de como é que cada um cria, saca? Existem famílias que procuram manter esse molde mais da época, vamos dizer assim, como muitos chamam de conservador, né? Outros não, né? Entretanto, né, os que ainda querem manter uma educação dessa maneira, né, ela se depara com essa questão da tecnologia que você até tem falado há bem pouco. Ah, o que você acha dessa tecnologia, né? Uhum. Então, o meu livro aborda isso aí, né? Da questão de que quando a gente tem a cultura popular, a expressão da cultura popular, né? A própria educação que a gente tem, né? Em casa, né? Seja ela popular ou não, né? Mas ela carrega consigo, né? Aquele respeito que a gente tem que sempre ter, né? Ao próximo, né? Quem é o próximo? Aquele primeiro que convive conosco, né? E aos mais velhos, né? Que é os que têm toda uma sabedoria a te passar, né? A gente não herda isso por conta da gente, na nossa formação, ser não só lusitana, mas sobretudo indígena. Você tem uma posição a respeito dessa posição cultural, assim, que você acha que é uma cultura melhor, entendeu? Uma cultura em que tem essa influência da família e tal, tem um, porque é mais do que simplesmente uma música, né? É, mais do que simplesmente uma música, é o criar mesmo, é participar da criação de cada indivíduo ali que faz parte da sua família. A gente vive o mundo hoje aqui no Sudeste, sobretudo, que é uma região mais industrializada, mas em outros rincões do Brasil, né? Eu não só vou falar do Nordeste, óbvio. Mas a gente encontra assim, né, lugares em que as pessoas estão mais próximas, mais ligadas à preocupação com o outro, né? E nessa correria do dia a dia, a tecnologização do mundo, né, faz com que a gente se desumanize, vamos dizer assim, né? Um tanto, né? Nem um pouco, né? E termina por não olhar para o outro, né? Perde o costume de dar bom dia, né? Lá no Nordeste, por exemplo, as pessoas têm o costume de dar bom dia, né? Às vezes nem conhece, bom dia, senhor, bom dia, né? Por quê? Porque é o costume, a palavra bom não é legal, a palavra bom, em vez de dizer mal dia. A gente tem aqui de São Paulo também, tem acho que é um interiorzão, assim. Interior do Brasil. Todo interior, não é? Interiorzão. Então, por isso que eu tô dizendo, corre das cidades maiores, né? Faz com que as pessoas não se olhem, digam bom dia, né? Boa tarde, senhor, né? Opa! Boa essa sensação, não é? É muito boa essa sensação. E a tecnologia tem... E todo mundo fala que é bom. A pessoa fala, olha só, você vai pro interior, que maravilha. As pessoas falam bom dia. Por que que então não fala-se bom dia em tudo quanto é lugar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a falar bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Bom dia, as pessoas... Pode até olhar a você assim e dizer, mas eu não conheço esse cara, por que ele tá falando bom dia pra mim? Nossa! Desculpa atrapalhar a sua resposta mais uma vez, mas um outro convidado que veio aqui, o Gil Rosa, ele morou um tempo na França. Ele tava falando pra mim, acho que nem foi isso, foi em off, ele tava falando pra mim que na França é muito comum as pessoas se cumprimentarem o dia inteirinho. Você entra na padaria, um lugar formal. É uma galera gritando bonjour, bonjour, é um coro e as pessoas te recebem, entendeu? Assim, isso de todo dia, hora, e bonjour pra ele é ele falou que é das 6 da manhã às 7 da noite. E eu fico imaginando então, né, as pessoas que não tem ninguém em casa e moram só, de repente saem na rua para fazer alguma coisa, ou para o trabalho, ou para comprar os pães, enfim. Bom dia! Bom dia! Né? Olha que legal! Enfim, você teve alguém para trocar uma ideia, ou para ouvir a voz de um outro ser humano, né? O ser humano é um ser social, né? Então, isso é muito importante, sabe? Isso faz parte da nossa formação. Que é o que a gente, por exemplo, quando estava remetendo à educação, né, dos entes de hoje, né, de que quando a gente se depara com a juventude que não tem, né, esse desprovimento para dar um bom dia, para dar um boa tarde. Bom dia, boa tarde. Isso é importantíssimo, né? Porque muitas vezes o pai, na correria do mundo industrial, do consumismo, do corre, vai, eu dormi, acordei, fui pro trabalho, cheguei em casa e dormi. Né? E meu filho? Né? Então, meu filho ficou à mercê da tecnologia que o desumanizou, né, de certa maneira. Por isso que eu dou muito valor à valorização das manifestações da cultura popular. Porque o pai vai dizer, nossa, ele tá na associação, tá fazendo o quê? Ah, tá fazendo capoeira. Ah, teatro. Ah, tá fazendo dança. Tá fazendo música. Tá fazendo, enfim, etc e etc. Que são tantas as expressões da cultura, da arte, né? Eu falo a cultura popular porque, como eu te disse, né? É a que dá mais acesso à grande, né? A grande quantidade de pessoas que precisam ter essa acessibilidade para poder se desvencilhar de coisas que o mundo tem aí muito mais probabilidade de agregar eles, né? Que não são coisas positivas. Né? Então vamos agregar os valores culturais, né? Para que assim a gente tenha. É muito bonito isso que eu defendo no meu livro, essa parte da cultura, e a outra é aquele do diário imediato, onde eu de repente noticio assim: o Brasil conseguiu ascender, né, a uma cadeira da ONU. Pá, né? Aí o dado. São dois capítulos já, né? É, já são dois capítulos. Diário imediato. É. E o outro é. Ah, já perdi já a memória. O outro está relacionado à defesa da promoção da cultura. Né? Por uma defesa assim, da programação da cultura. A preservação da cultura. A importância da promoção da cultura e das suas manifestações para uma qualidade de vida mais salutar em nossa sociedade. O que é salutar, mais saudável? Sabe uma coisa que eu não vou deixar você esquecer de falar? Porque depois você ia ficar chateado comigo. Você falou que queria falar sobre como escrever um livro, né? Ah, então. Fala, por favor. Bom, logo que eu cheguei aqui em São Paulo para ensinar história aos paulistas, né? Eu vim para São Bernardo. Que bonito isso. Toca aqui. Você veio com um objetivo muito claro, né? Ensinar história aos paulistas. Gostei. Eu queria saber, cara, como é que eu ia fazer agora para escrever um livro? Já que eu escrevia tantas coisas, né? Desde a adolescência. Aí teve uma feira de livro na escola em que eu estava trabalhando já há um ano, em São Bernardo. E uma das alunas minhas era. A mãe dela tinha uma amiga que era escritora e disse: professor, eu vou trazer uma escritora para ela mostrar o livro que ela escreveu, né, e falar um pouco com todos os colegas nossos aí das séries todas na feira, mais distante. Muito bem, ótimo. Aí nesse dia, eu conversando com a escritora, eu não lembro, não me pergunte qual era a escritora, pá. Eu digo: então, fulano, eu estava pensando, eu achei muito bonito, o livro era de poesias, né? Eu digo, eu sempre pensei em escrever o livro. Mas por que você não escreveu? Ela falou, né? Aí eu digo, porque eu não sei como é que escreve um livro. Eu não sei como é que se escreve um livro, né? Porque tem que ter prefácio, tem que ter, sei lá, deve ter alguma técnica. Aí disse: não, Milton, vou te dizer o seguinte, né? Para você escrever um livro é muito fácil. O que foi que você já escreveu na sua vida? É muito fácil. Eu digo, eu já escrevi muitos pensamentos, poemas, inclusive tem alguns rabiscos ainda, desde a época em que eu era adolescente, guardado em um baú lá em casa. Ela disse: nossa, você tem um livro nas suas mãos e você não sabia? Ela disse: você faz o seguinte, cada uma dessas coisas que você escreveu, né, vamos dizer, um pensamento, aí a página 1 do seu livro, uma poesia, página 2. A outra poesia, uma carta que você recebeu dos amigos e que tem alguma coisa bonita aqui. Então, basta sair, fazer a montagem e mandar imprimir. Aí põe o prefácio, o título. Eu digo: nossa, e assim? Eu digo, a partir daí, aí eu resolvi. Que revelação, hein? Eu digo, nossa, cara, isso é fantástico. Todo mundo tem esses anotadinhos e tal. Galera, vamos juntar nossos anotadinhos. E fazer vai fazer um livro, rapaz. Exato. Mas tem que fazer anotadinho, né? Tem que fazer a tarefa de casa todo dia. Pensou, escreveu, né? Nem que seja o diário imediato do nosso tempo. Exato, pronto. Então foi a partir daí que surgiu a ideia de eu começar a escrever um livro. Ou seja, os pensamentos, as ideias. Aí o diário imediato tem sua origem também, né? De onde é que surgiu o diário imediato, né? Foi de um curso de software básico que eu fiz há uns trocentos anos atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás, para aprender como é que liga o computador, pá. A professora disse: agora eu quero que vocês façam o seguinte, né? Montem aí uma página. Aqui tem uma pilha de jornais, né? Diversos. Vocês peguem uma notícia desses jornais e digitem no computador, né? Utilizando as ferramentas do Word. Muito legal, muito, né, legal. Aí ele, professor, eu posso mesmo eu pôr minha notícia, né? Em vez de pegar essas notícias aí, não é importante, Milton, é que você desenvolva as ferramentas do Word. Tá bom, então. Aí eu utilizei as ferramentas do Word, fiz a página, pus uma parte de cultura e a outra era, sabe, de relacionar a economia. Desde pequenininho, fazendo imprensa livre, olha que orgulho. Mas você pensa que isso era quando eu era pequeno? Não, cara, já foi como professor mesmo, aqui. Ah, foi como professor? Aqui, é. Ah. Foi quando começou uma onda de rede, né, ligada, né? Né, em todas as instituições, porque uhum. Até então era tudo na papelada, né? Aí dessa maneira eu tinha que mexer com o computador, fui aprender a utilizar as ferramentas do computador. E ela pediu que eu fizesse isso, né? Aí eu fiz esse jornal. Esse jornal era. Ele... Quem tá te ensinando tá pensando, olha só que bonitinho, ele tá aprendendo, sabe? Desse pum, explode a ideia dela, faz um negócio. Aí ela disse: você pode fazer, Milton, a ideia que você quiser. Eu digo, vou noticiar legal. Então. Professor, a gente está então em dezembro agora de 2000, vou escrever uma notícia daqui a 10 anos, em 2010, tá certo então. É. Aí escrevi. Aí o Brasil, né, é homologado a sua posição com cadeira permanente na ONU, né, aí começa um monte de notícia econômica, política, né? Que aí muitas delas, é. Né, de certa maneira, né? Se concretizaram. Ah, porque eu achei essa. É um profeta. Exatamente. Por isso que eu chamei de premonitório. Por quê? Premonitório. Porque quando, daí a 10 anos, eu fui achar aquela página que eu tinha imprimido, né? Pra guardar de lembrança. Uhum. Aí eu li, tinha várias coisas que diziam respeito à economia, à política do Brasil, em que, de certa maneira, tinham acontecido, né? Não na entrelinhas. Uhum. Aí eu disse, putz, que massa, cara. Eu vou começar a escrever um monte de coisa assim, vai, futurista. Vai falando, eu vou colocar uma musiquinha. Eu vou escrever um monte de coisa futurista, né? Aí comecei a escrever sobre política, economia, sociedade, cultura. Tudo daqui a 10 anos, 15 anos, 10, 2 anos, 1 ano, tá entendendo? E daí eu fui analisando na medida que o tempo ia passando, né? Se elas realmente iam se concretizando ou não. Por isso que eu chamo o diário imediato, porque eu trago a notícia de lá, que uhum. É uma fantasia, na realidade, né? Que é fictício, como eu te disse, né? Por conta dessa coisa, né? Eu brinquei e terminou por sendo uma parte do meu livro, que é o diário imediato. Aí, uma vez eu li essas partes para um professor, um colega meu, eu disse, mas Milton, eu achei você muito otimista, muito não sei o quê. Ele disse, pode ser otimista e pode ser também irônico. Você depende do ponto de vista como analisa a notícia. Uhum. Você acha que tá bom a música assim? Oh, tá bom demais. Tá bom lá, cara. No fundinho. Exatamente. Eu gosto da música. Money, Ray Charles. Nossa, a gente vai escutar ela agora? Não. Você quer escutar? Ah, não sei. Pensei que você ia dar um. Não, você pensou que eu ia dar um pau. Pô, tem mais alguma música pra gente escutar? É, tem aquela lá do Coco Raízes e Arco Verde. Essa é fantástica. Porque, vamos ouvir. Sabe por que eu escolhi ela, cara? Fala. Porque assim, você falou da esperança, né? Deixa eu até abaixar a esperança, que eu quero ouvir o senhor responder. Fala. A esperança, né? É uma coisa muito bonita, né? E tem uma frase muito que fala. Qual é a frase mais famosa da esperança, né? Que se tem notícia. Esperança é a última que morre. Pronto, essa mesma. Aí você tem falado a respeito daquela outra música. Putz, isso é esperança. Isso, saca? Isso é um clamor. Essa música já, ela já fala de um afeto muito profundo e muito importante, que é o afeto que cada um tem, né, pelas nossas mães. Então, essa distância assim. Você vai me fazer chorar aqui, né? Isso. Essa distância assim da. Lindo. Essa distância assim que existe, né? Entre você e a sua terra e a sua mãe. Eu digo os migrantes, né? Ou as pessoas que de certa maneira vão fazer um curso, né? Lá, não sei em que estado do Brasil e mora em tal estado, né? E fica distante, né? É diferente, né? Dizer, ah, esse final de semana eu vou passar saca? Esse final de semana eu vou prolongado. Eu vou passar com meus pais, né? Como muitos eu escuto falar, né? Mas para nós que moramos muito distante, já que nosso país é continental, e você perguntou naquela hora lá, logo no começo, se parece que a gente viaja de um país para outro. Em relação à distância, quantos estrangeiros, amigos meus, que são na sua maioria alemães, já não me falaram? Nossa, a gente viaja aqui no Brasil como se a gente estivesse viajando, né, do sul a norte da Europa, passando por vários países por toda a distância. Mas é isso mesmo. E ela fala exatamente desse afeto, dessa distância e desse carinho que a gente tem, né? E a importância que é, né? Esse afeto que é o carinho, né, que a gente tem pelas nossas mães, né? É. Então, esse... O coco de raiz de arco verde para ilustrar também um pedaço do meu chão lá, né? Já que é uma das expressões da cultura popular, né? Uhum. E que advém de lá. E você sabe da origem do samba de coco? Não. Então, vou falar um pouco antes da gente. Então, a origem do samba de coco, ele tá na questão da construção, né, das casas de taipas, né, em que a comunidade participava toda na construção de cada um dos seus vizinhos, pares, familiares, né? E o chão, ele era batido, né? Além de ser de taipa, vinha o barro para cobrir toda aquela taipa, né? Aquele entrelaçado de madeiras, de paus, né? E o chão, ele era batido, né? E o pessoal fazia uns tamancos, né, de madeira para bater o chão. E na medida que ia batendo, né, foi desenvolvendo o ritmo, a galera ia cantando algumas frases, né, criando rimas, né, de modo que desenvolveu o ritmo, que foi o samba de coco, né? E esse samba, ele tem a origem exatamente nesse pisar, né, do tamanco, né, do chão na feitoria. Nossa. Ali do chão de cada uma dessas casas que a comunidade fazia para cada um dos que pertenceu a ela. Nossa, né? Era para trazer um hino de trabalho. Uhum. Aí a festa, né, na construção, né, no trabalho. Pô. A festa na construção. Nos braços de mamã. Aí o tamanco ia e pai, e até hoje, que se você lindo. Ver a coisa mais... Ainda é possível ver gente trabalhando, fazendo esse tipo de construção ainda feita? É, sim. E dá pra... Você chega lá e a galera tá cantando isso. Olha, é possível você encontrar construções que são feitas dessa maneira. Agora, utilizar, né, vamos dizer, o samba de coco, né? Mas ele já foi utilizado. Foi utilizado, exatamente. A origem tá aí. Inclusive, hoje ele é sambado dessa maneira nos palcos, né? Você vai no São João de Arco Verde, você vê muito o palco do multicultural, onde o samba de coco todos os dias está. Eu tô com muita vontade de conhecer Arco Verde. Vai lá, cara. Vai que você não vai se arrepender. Não, e vai nessa não é a primeira conversa que eu tenho com você que eu tenho vontade de conhecer Arco Verde. Eu já tava olhando pelo Google Maps, cara, eu tava passeando em Arco Verde. Olha só as coisas que a gente pode fazer hoje em dia. E vê umas fotos, cara. O pôr do sol de lá, do cruzeiro. Não, mas, cara, desculpa, é, volta no que você tava falando. Porque você tava falando dessa relação que é com a mãe, entendeu? Que era a próxima música que a gente vai ouvir. Que é exatamente as origens, né? As nossas origens, né? A nossa mãe é a nossa origem, né? Então a gente nunca deve desprezar ela, né? Muita gente despreza, às vezes, a sua mãe, quando eu falo mãe, eu não me refiro só à mãe carnal, à mãe terra, à mãe cultura, sabe? Quantos desprezam a sua cultura, né, a sua expressão, o seu modo de ser, né, para elevar uma outra em detrimento da sua, porque aquela outra, para a... sei lá, a sociedade, ou a mídia, sei lá o que, a ideia dessa eu ou daquela sociedade, que é mais preservar esse a origem de cada um, né, de nós, né? Então o Brasil, por isso que eu acho muito, muito bonito o nosso país, porque ele tem uma lição muito forte para o mundo, né? E essa lição que fica e que ele dá para o mundo é exatamente essa, né? De que é na nossa diversidade que a gente vive a nossa unicidade, sabe? Uhum. O Brasil, ele é composto de várias origens, né, culturais, étnicas. Entretanto, a gente fala a mesma língua, apesar de ter sido uma história, né, carregada de muitos karmas, né? A despeito, por exemplo, da escravidão, que foi muito forte. Né, já que eu sou professor de história, então eu posso analisar assim com propriedade esse ponto aí. Mas é o que é hoje o Brasil. A gente tem que pensar ele hoje. Né? E a gente tem que pensar ele hoje como exemplo. Né? Como exemplo de que não importa de onde viemos, mas para onde iremos. Eu, você ou cada um de nós brasileiros. Porque é isso o sentimento a nossa identidade no mundo é... responsabilidade ética, né? Exatamente. Então, a responsabilidade ética, a responsabilidade do brasileiro, ela é uma responsabilidade ética. E a sua definição é: eu sou brasileiro. Então, aí você tem que pegar essa bagagem inteira e carregar consigo. Nossa. Tá entendendo? Senão você não é brasileiro. Vamos ver essa música. Vamos. Senão você não é brasileiro. Caramba, Rádio Livre Capivara 96,1. A gente tá aqui de cara com o Milton. Agora a gente vai ouvir Coco, Raízes de Arco, de Arco Verde. É isso? Coco, Raízes de Arco Verde. Oh, É isso aí, galera. É isso aí. Tamo de volta de cara com a capivara. Olha só que conversa legal que a gente tá tendo hoje aqui. Ó, um momento, eu fiquei emocionado com essa música, cara. Pô, cara, obrigado aí, viu? Eu fiquei emocionado. Eu acho que a gente podia fazer um negócio bonito aqui. Diz aí. Ó, eu vou fazer primeiro, depois se quiser se imita. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Dizer que eu amo muito ela, cara. Que, Dona Cuca, ó, você mora aqui do lado esquerdo do meu coração. Meu coração que bate, que é vermelho e que só bate do lado esquerdo. Pô, então eu vou aproveitar e dar um beijo bem grande também, dizer do mesmo jeito pra Maria Rita, que tá em Arco Verde, saca? E um beijo bem forte mesmo pra ela, que ela também tá aqui do lado esquerdo, assim, bem no meu coração, cara. Já que essa dedicação aí pra, né, pra fazer o complemento aí, né? O Milton, a gente já tá chegando no finalzinho já. Fala você agora, o que você quer falar? O que você tá achando dessa experiência? Você já tinha estado numa rádio livre? Feito. É a primeira vez, cara, na verdade. Mas você já participou da imprensa livre, já, né? Você imprimiu suas ideias, divulgou. Os diários imediatos, premonitórios. Inclusive, produzi algumas coisas também, né? Mas participar mesmo assim da Rádio Livre nunca. É a primeira vez e eu tô achando assim muito satisfatório. Muita satisfação. Você tá à vontade aqui, assim? Ô, cara, pra mim eu tô feliz, contente, porque assim, rolou um papo muito importante, né? Que eu acho que não se fala muito, né, na mídia total. É um papo eticamente importante, né? É, sim. Porque aí a gente remete, né, a outros lugares, né, que a gente não tem conhecimento, né, e que são comuns, né? Porque quando eu falo, por exemplo, que a gente hoje falou bastante da musicalidade lá da minha região, né, citei as minhas origens. Isso é importante porque quando eu falo da minha região, eu não só estou falando dela, né, daquela cidade como Arco Verde, né, mas todo mundo que está ali aí se identifica, porque existe aquele olhar, né, igual para o outro e se identificar, né, como parte daquilo ali. Então, quando eu falo, né, a importância que é, né, da cultura, é exatamente isso. E uma das coisas que Arco Verde tem é esse lado cultural, né, que agrega, né, essa parte, né, dessa esperança, dessa energia, né? Porque as manifestações da arte, seja ela a música, por exemplo, aqui a gente tem o curso de imagem e som, o curso de música, né? Então isso aí deve expressar, né, algo assim que, né, que é muito bom, que é a arte, né? E é o que a gente tem lá, né? Esse lado aí da arte na nossa cidade, né, é muito forte. E quando você fala da esperança, né, daquela vontade, né, as pessoas, quando deixam aquele lugar lá, elas não deixam assim, ah, tchau, gente, tá, graças a Deus, eu vou embora, vou para outro lugar, tô livre desse calor, desse inferno, dessa falta. Não, cara, muito pelo contrário, as pessoas saem de lá, né, porque, né, não conseguiram realmente o seu espaço ali, saca? A sua condição em que ele pudesse, né, continuar nos braços de mamãe, tá entendendo? Nos braços, no seu seio, ali na sua terra. E isso se repete quantas vezes, né? Porque isso se mostra em vários lugares do Brasil. E, né? E o cara que ele não precisou fazer isso, né? Ele é feliz. Sair dos braços de mamãe, e ele olha pro outro e acha que o outro tá zoando com a cara dele, ele veio aqui, tem o maior preconceito, sabe? Falta de respeito do caramba, sabe? É uma falta de respeito consigo mesmo, eu acho. É assim, enquanto você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, alguma coisa? Eu sofri várias vezes, cara. Por conta de que, no começo, o meu modo de falar, né? A própria origem, né? Seu sotaque agora, ele deu uma modificada? Como é que... Olha, eu Eu acho que deve ter dado, porque eu não posso dizer por mim, né? Quando eu chego no Nordeste, que as pessoas, né, percebem que quando eu estou falando com elas, por exemplo, se eu vou fazer alguma relação, né, no comercial, por exemplo, né, e que percebem que eu sou de fora com aquele sotaque, né, aí já me tratam de outra maneira, né? Ou se, assim, percebem, tratam de outra maneira, não como, como é que se diz, não ruim, mas... ruim, discriminado, não. Parece que não, sentiu que tinha alguma surpreende, coisa diferente. Surpreende, assim, diz assim... Esse cara não é daqui. Não, é. Mas, em contrapartida, as pessoas aqui percebem... A prova objetiva, né? Não é, eu acho que mudou, né? A prova objetiva. Em contrapartida, aqui o pessoal percebe que eu não sou daqui, né? Por conta do... Exatamente do meu sotaque, né? Então diz, você não é daqui. É. Então você... Mas... sempre tem essa percepção, né? Quando eu chego lá. E eu acho que mudou por conta disso, né? Por conta da minha vivência aqui em 18 anos, né? Aqui em São Paulo. Eu estou Deixa já... eu só falar. Eu tô me sentindo a Xuxa, cara, com esse... Meu microfone tá com... O que é esse negócio no meu microfone, cara? Eu tô me sentindo a Xuxa. Tá parecendo aqueles bonequinhos que fazem a guarda lá da Rainha Elizabeth. Ah, depois a gente coloca um rock and roll em homenagem à rainha. Foda-se a rainha! Lembrando-se dos comerciais, foda-se a rainha. Fala, Milton. Então, cara, é isso aí. Aí eu tô agora, né, aqui. Estou aqui. Me lembrei do Cordel do Fogo Cantado, né? Tem uma música que ele fala muito dessa presença aqui, né? E a gente tá sempre em construção, né? E eu espero Nossa. Que... Peraí, fala um pouquinho mais sobre essa música. Essa presença, estou aqui, é tipo, estou aqui fora de casa, é isso? É. Nossa. É um outro estar, né? Outro estar, é. Entretanto, a construção que você faz a cada dia termina por você também construir o seu espaço, né? Eu... Desculpa, sabe que os alemães têm um nome pra isso, né? A gente traduziu esse nome ao ser no mundo. Ser no mundo? É, o ser no mundo. É. Ser no mundo? É. Tudo ser no mundo. Eu conheço, sabe, um pessoal da comunidade africana, tanto de São Carlos como de Araraquara, porque os de São Carlos me possibilitaram eu conhecer os de Araraquara. Uhum. Né? E aí eles me falam: Milton, você é um cidadão do mundo. Porque, saca, eu acho que a gente tem que ser isso mesmo. A gente tem que abarcar, né, todos os que nos procuram para dialogar, para trocar ideia, né, e abraçar a todos. Né? Eu acho que isso é importante. Né? E isso foi um fator que contribuiu muito, né, para que, chegando aqui e estando aqui há 18 anos, eu passasse a amar a cidade que me ama quando a gente fala de lá. Né? Eu estou aqui, né, mas estou no meu lá também. Né? Tô, porque minha casa é aqui, saca? Foi aqui que eu construí e aqui a gente tá continuando a construção. Por isso que eu digo, a gente tá em constante construção, né? Quando eu volto para Pernambuco, sabe? Quando eu vou nas minhas férias, né? É como se eu chegasse com as malas aí e me dissesse... Eu me sinto, óbvio, não é como... eu me sinto me desfazendo as malas em minha casa, né? Aí quando eu tô de volta para cá... Eu não vou para um lugar estranho, sabe? Uhum. Eu me sinto voltando para casa, né? Nossa. Aí, assim, tem uma música lá que no Nordeste canta assim, né? Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro, mas adoro... Porque tem a ponte que liga uma cidade à outra, né? Então aí eu falo do mesmo jeito, né? Uma vez o Lefer, né? O Luiz Lefer, né? Um grande teatrólogo, né? Ele falou para mim assim, né? Milton, você é uma ponte entre São Carlos e Arco Verde aí, né, fazendo essa parte cultural aí. Então eu acho assim, né, que eu gosto, eu amo São Carlos, adoro Arco Verde, eu adoro Arco Verde e amo São Carlos, sabe? Por conta exatamente disso, né? Que legal, as possibilidades, né? E São Carlos, ela tem, assim, esse... A gente falou tanto de Arco Verde que agora eu vou falar da banda de cá. Vai, vamos lá. Então, ela tem essa possibilidade de agregar, né, as várias, né, origens, né? E o estado de São Paulo, ele tem essa vocação, né, para acolher o imigrante ou o migrante, né? Que visão bonita é essa, legal. Eu acho muito, assim, uma parte da cultura paulista que eu acho linda, né? Que eu acho muito bonita, né? Nossa. Que eu acho que, assim, que me toca muito, saca? É exatamente isso, né? Essa maneira, assim, que o paulista, né, tem, né? Uhum. É de acolher todos, né? Então a gente passa a amar essas coisas, né? Passa a amar o lugar por conta disso. Ô, Milton, né? E valorizá-lo. A gente tem que passar essas coisas pra frente, né? É, sim. Tem que passar pra frente. Isso é muito importante, cara. Cara, eu acho que vamos terminando por aqui. Tô chegando na hora. Oh. A gente ouve. A gente vai fazer o seguinte: eu vou tocar a vinheta e depois a gente ouve a música que o Milton tava falando. Pode ser? Oh, pode ser, sim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Mandar um abraço pro... Só quero deixar um abraço... Pro Tafarel, que não tava lá e não resolveu o problema do 7-1. Fala, mas Milton. O importante é a lição que fica para cada um de nós, né? O importante não é só ganhar, mas a competição que é importante. A gente competir e ir lá. Né? A vitória, né, ou a derrota, ela virá, né? Mas seja a qual vier, né, tal como para nós foi 7-1, né, a gente deve tomar ela como lição. E eu acho que a gente sai fortalecido, né, para enxergar o mundo de outra maneira, não é? E vamos tocar o barco para frente, né? E eu achei importantíssimo, né, essa conversa que a gente teve aqui, né, foi muito bom. Fico agradecido e deixo um abraço para todos que nos escutaram, né? Um abraço. E para todos que estiveram aí ligados, né, nesse papo e nas músicas que eu, né, escolhi. Aí as histórias que a gente trocou ideia, que eu acho que o importante é que se algo ficou, né, para as pessoas, né, é o mais importante, né? Com certeza. Milton, obrigado. Ó, e uma boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente aí debaixo no palquinho, que tá se preparando para ir para aula, né? Ou nem desistiu, tá esse fim de semestre. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Valeu, falou, Milton. Obrigado, noite, viu? Falou, obrigado. Falou, até mais. Capivara. Com o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto Portadela, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. De Recife lagou, Recife lagou. Recife lagou, Recife lagou.